Subiu Moisés ao monte Nebo, o Senhor lhe mostrou toda a terra que ele prometeu aos patriarcas que amou, de Gileade até Dan, a herança a contemplar, ó terra de promessa. Nosso coração aguardar. Ó Senhor, tua palavra é fiel, nos guiaste em cada passo, na sombra do teu céu. Teus planos são eternos, tua graça é meu abrigo, na jornada da vida. Eu sempre sigo contigo. Moisés, servo fiel do Senhor, com força até o final, seus olhos não se escureceram, seu vigor um sinal. No vale de Moab ele partiu, o povo chorou em lamento. Mas a tua promessa, Senhor, é nosso fundamento. Ó Senhor, tua palavra é fiel, nos guiaste em cada passo, na sombra do teu céu. Teus planos são eternos, tua graça é meu abrigo, na jornada da vida. Eu sempre sigo contigo. Josué cheio de sabedoria, a mão de Moisés sobre ele, o povo ouviu, obedeceu. No caminho a luz se revela. Nunca mais um profeta assim como Moisés, face a face. Ó Senhor, em ti confiarei, palavra é fiel, nos guiaste em cada passo, na sombra do teu céu. Teus planos são eternos, tua graça é meu abrigo, na jornada da vida. Eu sempre